DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Está na hora de abrir mais uma sessão do Live Set. Durante as próximas duas horas, não desligues o rádio e muito menos mudes de estação. Live Set. Abrimos a primeira hora, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, votações efetuadas por vocês em bupor.com. Começamos pelo número 10, onde temos esta semana Phoenix Paul e Seasons. Power Play. 10. We'll be right back. set. Live set. You listen, you groove. Power play. Número 9, Afrojack com Progetta. 9. Thank you. my set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Esta semana no número 8, Simone Cataneo e Alex Gardini com We Will Rock You. Hey. We were. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos com a contagem, avançando para o número 7, onde temos esta semana os Nice 7 e Grey Piano. 7. set. Power play. Na sexta posição da contagem desta semana, contamos com DJ Zé Luiz e Gotta Have House Music. É o número 6. Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 5, onde temos J. Lumen e Instincts. Live set. Power play. Vamos subindo lentamente agora para o número 4, onde temos esta semana DJ XP e Albert Kick featuring Imagine. O single chama Sweet Love e já foi número 1. 4. Power play. Estamos já nos três primeiros. Esta semana, na terceira posição, contamos com Diamonds in the Sky. O single é de TV Rock, Hook and Sling e Rudy. We'll be right back. maximum power. It's satisfaction. My set. Power play. Chegámos à segunda posição da contagem. Esta semana, mais um tema que já foi número 1. Este So Much Love é de Fed Legrand. 2. E pronto, estamos no topo da contagem. O número 1, vamos conhecê-lo já a seguir. Foi o tema mais votado esta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Número 1 a pertencer a Danny Tenaglia, o veterano com este fantástico single de Ibiza. É o final da primeira parte, logo a seguir vamos voltar para a segunda hora, como habitualmente, com o set mixado por DJ Zé Luís, ele que vai estar este carnaval em atuação em Ovar. Podes saber mais no Facebook oficial em facebook.com/ZéLuísDJ ou no site oficial em djzeluis.com. Para já vamos então ouvir o número 1, este de Ibiza, de Danny Tenaglia. 1-1

DJZLuis.com. DJZeluis.com. Bye. Luís.com. www.delwish.com. www.delwish.com. And it makes me wonder. Life yeah. Yeah. www.delwish.com. So sexy. Sexy. Yeah. set. Luis.com. DJZLuis.com. zeluis.com. zeluis.com. Live set. Give it up. give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. One trip. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção. Tech Promo. Uma produção. Tech Promo. Give it up. Let's go up front.